faço assim, todo aos farrapos. O meu fato é minha alma, feita de trapos. Já não sei há quanto tempo, há quantos anos, eu invento um sorriso e digo a mim mesmo: vamos a esquecer a dor, não pares, canta e dança. Mas no fundo de um ator há sempre uma criança. Quem me oferece um bailão, quem me faz rir a mim? Ninguém ouve esta canção, palhaço até ao fim. Já nasci palhaço assim, todo ao farrapo. O meu fato é a minha alma, feita de trapo. Já não sei há quanto tempo, há quantos anos, eu invento um sorriso e digo a mim mesmo: vamos, vamos, vamos, vamos a esquecer. Não pares, canta e dança. Mas no fundo de um ator há sempre uma criança. Quem me oferece um balão, quem me faz rir a mim? Ninguém ouve esta canção, palhaço até ao fim. Charlotte, vamos a fazer uma brincadura! Vamos! Vamos dar os balõezinhos aos meninos! Vamos, Charlotte! Charlotte, mais uma brincadura! Vamos! Mais uma brincadura. Ah bem, a música que ouvimos chama-se Palhaço Até ao Fim. Grande tema este do cantor e também ator José Cid. Ficou mundialmente conhecido, como quem diz lá em Portugal. Ficou conhecido como, basicamente, como o cantor do Recordar e Viver, não é? Que todos nós conhecemos. Pois é, ouvintes, novidades nesta nossa edição de quarta-feira do Bom Dia Antena Web. Eu quero contar-lhe que a partir de hoje mesmo, porque agora todas as alterações ainda são feitas no imediato, a partir de hoje mesmo a Antena Web, a Rádio Antena Web, passará a ter 2 horas do programa Lusitânia. Vai sair da grade o programa Pressão Forrozeira. Ele vai estar mais lá para a frente. Aliás, ele vai estar já, portanto, noutra rádio, basicamente, que é na rádio, no canal 2. Vai estar às 10 da manhã no canal 2. Aliás, ele já está a ser disponibilizado no canal 2 nesta semana. A vantagem do podcast é que podemos fazer algumas alterações retroativas. Mas enfim, o importante aqui é que saibam que a partir... e o programa já não será direto, é um facto. Mas se terá então 2 horas diárias e será aqui para a Rádio Antena Web. A lógica é que tenhamos uma forte presença da música portuguesa aqui na nossa Rádio Antena Web, que é, aliás, também uma das nossas maiores marcas. a partir de muito brevemente também vamos ter novos conteúdos, mas eu para já fico-me por aqui, por estas novidades. Das 8 às 9 ainda não sei o que é que vamos ter. Vamos procurar algo diverso, algo que o ouvinte possa gostar e de preferência de produção interna. Essa é a nossa lógica. Assim como o Canal 1, apostarmos forte na produção interna. Para já, vou-vos deixar com, como já devem ter aqui ouvido por equívoco, a Guia dos Astros. Guia dos Astros que vai trazer hoje pela primeira vez os quatro primeiros signos. Vamos ter depois também Lubega com Mambo No. 5 e também o Santa Maria com Tudo Para Te Amar. São as primeiras duas da edição de hoje do nosso programa, que dá pelo nome de Bom Dia Antena Web. Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula, Guia dos Astros. Olá, bom dia pessoal, Guia dos Astros, né? Tava sentindo falta de mim? Claro que não, todas as manhãs a gente tá aqui juntos, né? Então a gente começa trazendo aí dicas pra você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de plantão. Guia dos Astros. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, a sorte está ao seu favor, né? Olha só, arianos. E também precisa fazer a sua parte, claro, você. Lembre-se que a força do pensamento é capaz de mover montanhas. E justamente por isso, você tem o dever de mentalizar somente coisas boas. Dica pra hoje, sorte na paquera e alegria na vida com a pessoa que tanto ama. Relação a mil. Cor pra hoje, cor da paz. É o branco, viu? Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, aprender algo novo é sempre bom. Novidades de todos os lados surgem e nos ensinam modos diferentes de lidar com tudo que nos cerca. O importante é não se deixar abater. Dica para hoje, é preciso conhecer o máximo a atual situação de sua relação para poder resolvê-la, tá bom? Cor para hoje, marrom. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminianos, vale lembrar que é o seu otimismo que fará com que as oportunidades apareçam. No trabalho você não conhecerá a palavra impossível, nem se deixará influenciar por negativismo. Dica para hoje, as energias positivas desta fase vão fazer aumentar a paixão que emanam dentro de você. Cor para hoje é o creme. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Cancerianos, em família e com colegas e vizinho, muita alegria está prometida. Além disso, com a simpatia que nunca lhe falta, você se adaptará muito mais facilmente às mais variadas situações e pessoas sem perder a sua essência também, viu? Dica para hoje, olha só, ser maleável a tudo na vida é um talento que só você tem. Por isso, evite as brigas. Cor para hoje, vermelho. Bem, Guia dos Astros volta daqui a pouquinho. Aguenta aí, viu? A gente já volta. Sua cor, seu número de sorte. O que rola hoje, Guia dos Astros. Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Hey!

De volta, ouvintes. Bom, estamos aqui com alguns problemas técnicos. Não sei o que está a passar, mas espero que não seja nada de, acima de tudo, muito duradouro, muito duradouro. Vamos à Guia dos Astros, à segunda parte. Depois temos música de Xana Carvalho, Lady Latina, peço desculpa, e também a música dos Quadrilhas, chama-se Ai Caramba. Mas para já, a Guia dos Astros, e espero que possa correr tudo como nós estamos à espera. Até já! Bom dia! As previsões astrológicas estão no ar. Guia dos Astros. De volta, Guia dos Astros. E a gente fala agora pra você de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, não trabalhe e tome iniciativa, mas não se imponha de forma agressiva com seus superiores. Controle os impulsos e não troque o certo pelo incerto. O dia será perfeito para estabelecer contatos com pessoas mais velhas. Será bom pra você, viu? Dica pra hoje, não vale a pena deixar de lado algo muito legal para arriscar uma aventura. Cuidado, cor para hoje laranja. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virginiano, será uma superação dar assim um tempo para estar junto de quem ama e de quem não vê há algum tempo, né? Aproveite a companhia dos amigos, faça festa por nada, apenas para celebrar a vida. Deixe-se saborear de todas as oportunidades que surgirem, viu? Dica pra hoje, viva intensamente cada momento de prazer e felicidade, viu? Sua cor é bege. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Librianos, é importante que você vasculhe lá no fundo do seu coração, né? E encontre suas verdadeiras motivações, pois isso é o que fará a maior parte dos seus planos darem certo, viu? Olha só pra nossa dica, atenção, a relação está difícil, então use todo o seu jeito sedutor de conversar com a pessoa amada. Cor para hoje, olha aí a dica, tá? Rosa, cor do amor. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, olha, você de escorpião procure criar um clima de harmonia e de bem-estar ao seu redor, né? Você vai se sentir muito bem e as pessoas que vivem ao seu lado vão com certeza agradecer. A melhor maneira de fazer isso é não se importar com coisas pequenas e buscar a paz consigo mesmo. Dica pra hoje, a lua estimula a sua intuição. Assim, antes de tomar decisões, ouça a sua voz, a voz do coração. Sabe aquela voz? Então, cor para hoje, amarelo. Bem, Guia dos Astros, volta daqui a pouquinho trazendo as quatro últimas previsões pra hoje. Aguenta aí que a gente já volta, tá? Guia dos Astros, com Jane de Paula. Pode ser latina, movimento sexy, verdadeira lighting. Pode ser.

Estou também a tratar, enfim, de outros assuntos aqui da própria Rádio Antena Web. Também de ter, por exemplo, tudo aqui a postos para que entre na altura certa. Dizer também já agora que o programa Pressão Forrozeira, curiosamente, não para nós, mas a sua transmissão acaba nesta semana. Portanto, para nós ainda não vai acabar, nós temos aqui vários programas de reserva, mas o programa Pressão Forrozeira vai acabar, a sua transmissão vai acabar brevemente. Pois é, ouvintes, as coisas que acontecem. Curiosamente, eu falei nisto daqui a pouco e agora fiquei a saber desta informação que nos chegou há instantes. Os Quadrilha cantaram-nos Ai Caramba. Agora é tempo de ficarmos com o Minuto de Saúde. Vamos continuar a falar de clonagem esta semana com o João Marques. Este programa, este espaço, é produzido pela Ordem, aliás, é coproduzido também pela Ordem dos Médicos. Vamos lá então ao Minuto de Saúde. Bem-vindos ao Minuto Saúde. O Minuto Saúde foi falar com o professor Daniel Serrão. E quanto à integração de dispositivos digitais no ser humano? Professor Daniel Serrão, o que tem a dizer sobre isso? O cérebro é um órgão que trabalha na cidade. E o seu funcionamento é em circuitos, em rede. E, portanto, o que nós temos dentro da nossa cabeça, o nosso cérebro, é uma rede elétrica que liberta substâncias químicas nas sinapses e é isso que faz trabalhar o cérebro. Portanto, o cérebro é uma rede, provavelmente, apenas elétrica. Bom, o mesmo acontece com um computador. O computador é, exatamente, também uma rede. Quando nós introduzimos um elemento no computador, vamos fazê-lo circular numa rede e obtemos um efeito. Eu carrego uma tecla e aparece uma letra em cima, no computador, no ecrã do computador, e outras coisas mais complexas. Portanto, é possível, já algumas tentativas, de ligar a energia elétrica libertada por uma área cerebral, por um conjunto de milhões de neurónios, a energia elétrica libertada, captá-la e fazer com ela trabalhar uma mão artificial. Por exemplo, a mão é uma mão que tem um gerador para trabalhar a eletricidade. Em vez do gerador, podemos ligar o próprio cérebro, que obriga a uma cirurgia de ligação, captando a energia cerebral, ligando-a ali. Então a pessoa, quando quer mexer a mão, liberta a energia. Uma pessoa normal, ele decide mexer esta mão e liberta a energia necessária para que os músculos se contraiam a partir da estimulação nervosa. Ora bom, se eu ligar, puser aqui um elétrico e ligar a eletricidade, a mão também se contrai. Se essa eletricidade vier do cérebro, então é mesmo o cumprimento da vontade. Eu disse, vou mexer a mão, libertei a eletricidade e a mão mexe. Já há algumas próteses hoje que obedecem à vontade do ser humano. Depois, a teoria quântica, como sabe, complica muito, porque acha que é possível que muitas destas atividades humanas sejam traduzidas ou representadas não em energia elétrica com eletrões, mas em quantum de energia. E o quantum de energia é a quantidade mínima de energia que pode ser, e quase não tem matéria. Portanto, teoricamente amanhã, se toda a minha atividade, inclusivamente a produção do meu corpo material, é resultante de energia, a célula precisa de energia para se dividir em duas, em quatro, fazer quatro, quer dizer, tudo isso, nós somos, de facto, resultantes de energia que foi usada para fazer matéria. Eu agora, se transformar essa energia toda em unidades quânticas e a teletransportar daqui para a Austrália, pode acontecer que na Austrália se reconstitua o meu corpo. Se for possível fazer com que esse quanto de energia volte a reunir-se e a fazer, não se manter no estado quântico, mas passar ao estado atómico e depois molecular e depois orgânico e aparece o corpo. Não é? Isso hoje ainda é ficção, mas os físicos, do ponto de vista teórico, dizem que isso é possível. E depois há bastantes mais atividades que vão sendo introduzidas. Robótica é importante. Nós temos muitas atividades que funcionam exatamente como os robôs e amanhã vai ser possível controlar um robô com o olhar ou com a voz. Mandá-lo estar calado, mandá-lo mexer para a direita, mandá-lo mexer para a esquerda e ele vai obedecer-te.

assim, de nosso encontro delirante naquele jardim, e do mistério de ser a primeira. Seu riso solto, minha séria brincadeira, nem tanto tempo assim, nem tanto tempo assim. Dos nossos sonhos de a lua de mãos dadas, do nosso novo nome sussurrado, namorada. Não só existe eu e você, o resto é nada. De orvalho, lágrimas, suor, rolando na madrugada. Nem tanto tempo assim, nem tanto tempo assim. Minhas estrelas são as mesmas naquele jardim. O seu olhar chorado para a lua, a calma linda ao me dizer como flutua. Nem tanto tempo assim, nem tanto tempo assim. Palavras, sou maçã, pode morder, não tenho juízo. Mas ao contrário da história, eu entrava no paraíso. Nem tanto tempo assim, nem tanto tempo assim. Olhando o céu dos seus olhos, eu me repito. Nem tanto tempo, nem tanto tempo, nem tanto tempo assim. Nem tanto tempo, nem tanto tempo, nem tanto tempo assim. Da manhã em ponto, 10 horas em cheio, hein? Isto. Ah não, agora já são 10 e 1. Tá bem, pronto, ok, eu calo. Ouvintes, temos agora a terceira e última parte da Guia dos Astros. Hoje não tive direito a café. Tive direito a um chocolate quente, hein? Maravilha, ouvintes, isto. É um espetáculo. Eu acho que muita gente gostava de ter as condições aqui que tem a Antena Web. Eu fico muito contente. Ah, já agora deixa-me só dizer aqui uma coisa que eu acho que é importante. Pelo menos para mim é importante. Nós sempre dissemos que a Antena Web era a maior rádio de expressão portuguesa. Não é? Nós sempre falamos nisso. Que a Antena Web é o site mais visitado do mundo na categoria de rádios pela internet. De rádios que basicamente, enfim, não é? Que não têm qualquer propósito financeiro. Pois é, deixamos de o ser ontem. Sem secretismos, sem enganos, sem falsas modéstias. Continuamos a ser a maior em termos de diversidade, em termos do que entendemos por qualidade. Continuamos a ser exemplares no que fazemos. E não há, que eu conheça, ninguém que, ou nenhuma rádio que faça o trabalho que nós realizamos. Mas o mais visitado, ontem deixamos de o ser. Porque nesta categoria há uma outra rádio, como é lógico, eu não vou citar, mas há uma outra rádio que não é que nos tenha, como é que é dizer? A rádio em questão cresceu mais do que aquilo que nós crescemos. Nós crescemos, eles também, só que nós crescemos, imaginemos, dois Eles cresceram 9. Estavam muito atrás de nós, mas agora estão muito à frente. E ainda bem, para rádios, para as rádios na internet, ainda bem que assim acontece, porque é sinal de que há um trabalho que está a ser feito e que está a captar. Eu conheço algumas rádios que estão, portanto, que são rádios comerciais pela internet, mas são rádios comerciais e que basicamente estão atrás de nós e ainda mais deles também. E é gratificante. Eu que adoro rádio, eu que adoro portanto a rádio aqui na internet, eu adoro ver que há um movimento maior do que qualquer, alguma vez eu houver visto, de rádios na internet que vão crescendo, como por exemplo a Antena Web, que nunca chegou, desde que nós temos esta monitorização diária, praticamente diária, agora é diária outra vez. É gratificante ver que há... Porque quanto mais rádios haja na internet, maior a competitividade, não é? E por outro lado também, maior o interesse, maior o espaço, e todos que sabem comunicar, que têm algo a comunicar, têm algo mais a dizer, têm uma voz mais ativa. Ouvintes, a democracia é isso mesmo. Nós vamos fazer de tudo para recuperar esse lugar. Ainda assim... Há uma coisa que eu tenho a certeza. Pelos nossos ouvintes, nós, no nosso âmago, no nosso cuidado com que fazemos a nossa programação, aí sim, continuamos a ser líderes incontestáveis. Mas é gratificante ver que há projetos que não só surgem, como se mantêm e como estão vivos, e que nós não somos eternamente os primeiros. Ouvintes, vamos ficar com a terceira parte do Guia dos Astros. Depois vamos ficar com Caris Antis, to Mystic Soul. E logo depois vamos ficar com Christos Mediniatis, Caigo Mais. São as próximas duas que vamos ouvir. Vêm da Grécia. Mas antes... Bom dia! Guia dos Astros! As previsões astrológicas estão no... É isso aí, voltamos, Guia dos Astros, né? Trazendo previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes de plantel. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Bom dia para você, sagitariano. O setor financeiro estará favorecido. A sorte responderá a você no momento em que não temer lutar pelo que é o principal objetivo em sua vida. No relacionamento amoroso, a sua estrela brilhará. As finanças precisam ter mais atenção. Dica para hoje, você só precisará ter muito cuidado ao escolher com quem partilhar os seus sonhos, viu? Cor para hoje, a cor do brinde é o vinho. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricornianos, muitas vezes o maior fantasma da sua vida é o medo de perder as coisas que conquistou e a companhia das pessoas que tanto ama. Para evitar sofrimentos, procure se abrir mais com seus familiares e colegas. Dica para hoje, fale o que sente, não fique criando assombrações para perturbar a sua relação. Cor para hoje, azul. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Olá, aquarianos. Olha, você às vezes deixa se levar pelo que as pessoas falam e se esquece de fazer o que lhe agrada e faz bem à sua vida. Convém saber a quem exatamente você deve dar ouvidos. Dica para hoje, tome muito cuidado neste período. Poderá ter que enfrentar problemas a dois. Cor para hoje é o roxo. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. O último de hoje, peixinho está sempre aí, né, no aquário esperando pela gente. Então tá, olha só, você de peixes, saiba separar os sonhos da realidade. Lembre-se de que você é capaz de transformar tudo ao seu redor com atitude e um toque de dinamismo. Evite ficar apenas com vontade de mudar. Dica para hoje, a dois, o que você tem que fazer é agir logo fazendo a sua parte. Se for para mudar, mude logo. Cor para hoje é o preto. Bem, gente, Guia dos Astros de volta, agora é só amanhã, tá? Logo cedinho a gente vai estar por aqui, eu quero encontrar com você, tá bom? Beijos, até lá! Guia dos Astros com Jane de Paula. Στα χείλη σου πικρό απόψε ένα τραγούδι, στο πέτο μαραμένο ένα λουλούδι, μες στην καρδιά σου εκεί βαθιά έχεις κρυμμένο ένα παλιό σου μυστικό θλιμμένο, μια θύμηση παλιά ξανά σε τυρανάει, ένα παλιό αγκάθι ακόμα σε πονάει. Τα χρόνια πέρασαν κι εσύ μετράς την ώρα, το κάθε της λεπτό και μία μπόρα. Τρέχει η σκέψη σου απόψε δίχως φρένα, εσύ κι οι ένοχες σου μέσα στην αρένα. Μες στην καρδιά λάβω ματιά το μυστικό σου, βαρύ σταυρός που κουβαλάς το ριζικό σου. Τρέχει η σκέψη σου απόψε δίχως φρένα, εσύ κι οι ένοχες σου μέσα στην αρένα. Μες στην καρδιά λάβω ματιά το μυστικό σου, βαρύ σταυρός που κουβαλάς το ριζικό σου. Το πάτωμα ένα παλιό χαλί στρωμένο και το μυαλό θολό και φορτωμένο, αντίπαλο σκληρός ένα ακόμα βράδυ, θανάσιμος εχθρός σου είναι το σκοτάδι. Τρέχει η σκέψη σου απόψε δίχως φρένα, εσύ κι οι ένοχες σου μέσα στην αρένα. Μες στην καρδιά λάβω ματιά το μυστικό σου, βαρύ σταυρός που κουβαλάς το ριζικό σου. Τρέχει η σκέψη σου απόψε δίχως φρένα, εσύ κι οι ένοχες σου μέσα στην αρένα. Μες στην καρδιά λάβω ματιά το μυστικό σου, βαρύ σταυρός που κουβαλάς το ριζικό σου. Θαύματα του κόσμου εφτά, μα ανακάλυψα άλλο ένα. Τα δυο σου μάτια που θυμίζουν φωτιά όταν κοιτάζουν εμένα. Τα καλύτερα έρχονται στα ξαφνικά και στο λέω ειλικρινά. Κι εγώ με, κι εγώ με, έτσι απλά με μια ματιά σου κάνω ναι, κάνω ναι. Στο βυθό του έρωτα σου κι εγώ ναι, κι εγώ ναι. Ένα σου φίλι μου φτάνει, άνω κάτω να με κάνει. Και το μυαλό και το κορμί να τρελάνει. Ήρθες και άλλαξε τελώς η ζωή. Με άλλο τρόπο τη κοιτάζω. Σε ένα κόσμο έξω απ' τη λογική πηγαίνω όταν σ' αγκαλιάζω. Τα καλύτερα έρχονται στα ξαφνικά και στο λέω ειλικρινά. Έτσι απλά με μια μάτια σου κάνω με, κάνω με. Στο βυθό του έρωτα σου κι εγώ με, κι εγώ με. Ένα σου φίλι μου φτάνει, άνω κάτω να με κάνει. Και το μυαλό και το κορμί να τρελάνει. Έτσι απλά με μια μάτια σου κάνω με, κάνω με. Στο βυθό του έρωτα σου κι εγώ με, κι εγώ με. Ένα σου φίλι μου φτάνει, άνω κάτω να με κάνει. Και το μυαλό και το κορμί να τρελάνει. the Rain. Já que estamos ouvintes depois desta, enfim, não é, desta música de, enfim, de Billy Myers, chama-se Kiss the Rain. É a música que acabamos de ouvir nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web. São 10 horas com mais 20 minutos. É tempo do nosso resumo de imprensa com as principais notícias que fazem mover Portugal e, como é lógico, o mundo. Vamos lá então ao nosso resumo de imprensa. Ora, já cá estamos então para o nosso resumo de imprensa. Vamos aos principais títulos da atualidade. Claro, sempre citando aqui os jornais, já que na Rádio Antena Web, devido a restrições impostas pelas normas da lei da rádio, não podemos ter aqui momentos noticiosos. O que não quer dizer que não possamos ler o resumo de imprensa, não é? Porque são as notícias que já estão escritas por outros jornalistas, não foram elaboradas por nós. Jornal Diário de Notícias, aliás, Correio da Manhã, peço desculpa. Filmes de Manuel de Oliveira, Ivo Gomes. Aliás, peço desculpa. Manuel de Oliveira, Miguel Gomes e Ivo Ferreira no Festival Internacional de Hong Kong. China realça desenvolvimento dos serviços e tecnologias na economia nacional. Judaica, mostra de cinema abre hoje em Lisboa e Castelo de Vide. Aliás, Lisboa, Cascais e Castelo de Vide. Pelo menos 5 soldados mortos em combates com rebeldes nas Filipinas. Festa do Jazz com mais dias. Uma residência pedagógica e entrega de um prémio. EUA. Clinton conquista a quarta vitória da noite nas primárias do Illinois. Palácio Val Flores entre os finalistas dos 7 monumentos mais ameaçados da Europa. Jornal Público. Trump continua rei entre republicanos. Clinton deixa Sanders à beira do checkmate. Reler a saber. Portugal, a ciência e o futuro. Pároco da sede Viena ganha carro da fatura da sorte. Atleta. Aliás, sim. Câmara de Lisboa lança primeiro bolsa de arrendamento para jovens. Atlético só funcionou nos penaltis. City segurou apuramento histórico. Agora o Diário de Notícias. Leitão abandonado por sinicultores para adoção na Câmara Municipal de Lisboa. Militares acolhem Marcelo com desfile militar ao estilo 10 de junho. Rever a Constituição para depois remover governador do Banco de Portugal. Fernão Mendes Pinto ao arrebanhador. Vistos Gold só daqui a um mês. Portugal no top 3 com refugiados recolocados da UE. Canto alentejano num sentido adeus a Nicolau Brainer. Famílias mais pobres isentas de IMI, mesmo com dívidas ao Estado. Jornal de Notícias. Clinton e Trump vencem na Flórida. Marco Rubio desiste. 6 meses de prisão por roubar bicicleta. Ladrão usa criança para roubar anel de 2.000 euros. Padre ganha carro da fatura da sorte. Atlético de Madrid e Manchester City nos quartos de final da Champions. Adeptos do PSV Eindhoven humilham pobres em Madrid. Queda de avião provoca 22 mortos. Jornal Diário Económico agora. Economistas defendem novas políticas para controlar despesa pública. Os principais contributos do Bloco, PCP e PEV. Contas à medida da esquerda, sem sombra de PSD. O mercado de trabalho vai continuar anémico este ano. Despedimentos coletivos aumentam 35,5% no início do ano. CaixaBank e Isabel dos Santos ultimam acordo sobre BPI. Lula entra no governo de Dilma para travar impeachment. Jornal de Negócios. Deverá a Fed, ou seja, a reserva de petróleo, creio que é petróleo, não é? A norte-americana, deverá a Fed ponderar a adoção de taxas de juros negativas. Obras de arte, alta finança. Liquidez pendurada nas suas paredes. Trump e Clinton vencem primárias na Flórida e Marco Rubio desiste da corrida. 91 municípios vão devolver IRS aos seus moradores. Teixeira dos Santos vai avaliar nova gestão da CGD, a Caixa Geral de Depósitos. CFO da Galp. Ninguém compra as nossas ações se tiverem um dividendo inferior ao do vizinho. Poupança nos poços explica novos cortes no investimento da Galp. Agora passamos para o jornal Hoje. Indústria farmacêutica contribui com 200 milhões para o Serviço Nacional de Saúde. Peso do setor público está a matar o setor privado, diz... Aliás, acusa Soares dos Santos. Contratos swap. Metro de Lisboa e do Porto. Carris e STCP apresentam recurso. Gomes Acebo e Ant Pomba fecham 2015 com lucro de 2,1%. Financiamento. Teodora Cardoso defende maior... Aliás, rigor da Constituição. Brasileiros ficaram quase 5% mais pobres em 2015. Aponta, que temos um pequeno problema. Bom, temos aqui um primeiro problema, mas já irá ser resolvido muito brevemente, devido ao facto de termos então tido este contratempo, mas que já está a ser resolvido. Dizem então que 5% dos brasileiros ok, agora sim, tudo a postos. Brasileiros ficaram quase 5% mais pobres em 2015, aponta a Economist. Sabe como organizar a sua documentação pessoal? Tem aqui o Jornal Hoje algumas dicas para que possa fazê-lo com outro cuidado. Passamos agora para o Jornal Destaque. Aliás, peço desculpa. Para o Jornal Record. Está a dizer aqui que no Destaque há aqui a indicação de que o funeral realiza-se hoje depois de missa na Basílica da Estrela, isto referente a Nicolau Brenner, que aliás também já se sabe que faleceu realmente de paragem cardíaca. Jornal Record dizia então: Nani, seria um escândalo castigar Slimani. Benfiquista vencedor com pastéis de Belém. Carrilho volta hoje. Rui Vitória desagradado com a atitude de Mitroglou. Wenger deseja ver a exibição da época. Bons exemplos são para repetir. Benfica sente-se desconsiderado. E agora passamos para o último jornal que hoje apresentamos aqui, que é o jornal O Jogo. Coco com um sabor agridoce após a eliminação. Tive uma intuição positiva no oitavo penalti. Chaves apoia recandidatura de Fernando Gomes à Federação Portuguesa de Futebol. Ibrahimovic apontado ao Chelsea. Champions, nunca virá ninguém como o Black. Aliás, como o Oblak, assim está correto. Company tem ilusão muscular. E só faltam dois tubarões à lista de potenciais rivais. Este é o nosso, ou foi o nosso, resumo de imprensa. Mas muito bem, depois deste momento mais sério, não é? Segue-me uma sequência de quatro músicas. I Wanna Be With You, dos Backstreet Boys. Baby One More Time, quem é que não se lembra da música de Britney Spears? Logo depois, Jamiroquai com Too Young To Die. E também música das Destiny's Child, chamada Nasty Girl. É assim que seguimos nesta edição do nosso programa, do nosso lindíssimo, digo eu, Bom Dia Antena Web. E caro ouvinte, é um prazer enorme estar consigo, poder fazer-lhe companhia e que esteja então aqui sintonizado na Rádio Antena Web. Vamos à música, voltamos daqui a pouco, até já! A viagem já começou. E só termina quando o ouvinte quiser. São mais de 5 anos e meio de atividade. Dezenas e dezenas de locutores, de vozes que fizeram parte deste projeto e muitas que ainda fazem. Centenas e centenas de programas de produção interna, em rede ou externa. Muitos colaboradores e muitos mais os ouvintes que se juntaram a nós em todo este tempo. Ouvinte, obrigado pela sua preferência e esperamos continuar a contar com ela. Antena Web, nós estamos aqui. Know what so mad at people all around the world, yeah, all around the world. I seen that brothers fry, I seen your brother fry. What's the motive? So politicians, at this time, I think you better keep your distance. Say, say it loud, we're too young to do, do, do, do. But rarely do the feed us. But our backs against the wall, I don't we count at all. Can't you decide how you mesmerize? Do you know where it's at you're standing? Cause when it falls, don't take us all. Gotta know what we're demanding. Shaking a thing, honey, babe. Já cá estamos, ouvintes, depois desta música das Destiny's Child chamada Nasty Girl. Pois é, ouvintes, vamos continuando neste nosso programa. Eu espero que estejam a conseguir ouvir-me nas devidas condições. Bom, estamos aqui com alguns detalhes técnicos, um bocadinho vá, enfim, não é? Eu espero realmente que me consigam ouvir, mesmo, nas melhores condições. Vamos tentar que assim se mantenha. E pronto, que possam então... enfim, não é? Que todos... ter a melhor experiência. Eu aqui convosco. Vocês aqui comigo. Vamos ouvir agora nesta edição a música de Rui Bandeira. Chegou a hora. Depois também música de Safra, que é o Fernando Fernandes, a Safra deste ano, quinta do Bill com a Única das Amantes e também música dos Alcolemia, não sei se mereço. São as próximas quatro músicas que vamos aqui ouvir, nesta que é uma hora sempre mais calma, como já sabem, não foi assim tão calma quanto isso, temos aqui o nosso resumo de imprensa, mas foi calma, foi mais calma do que a primeira foi. Bom, rubrica Poetas, também daqui a pouco, na segunda hora, na terceira hora, aliás, vamos também ter nesta edição, como é lógico, como não podia deixar de ser, vamos ter também aqui o nosso boletim meteorológico. Enfim, há motivos mais do que suficientes para ficar connosco aqui na, portanto, na Rádio Antena Web, no Bom Dia Antena Web. Para quarta-feira, 16 de março de 2016. Aqui está Rui Bandeira com Chegou a Hora. E eu volto daqui a pouco. Até já! Tenho sempre um sorriso no teu rosto. Faço tudo para não te perder. Tu és a mulher de quem eu gosto. É contigo que eu quero viver. Vamos esquecer os maus momentos. Vamos aprender a perdoar. Não duvido dos teus sentimentos. Sei que não deixaste de me amar. Chegou a hora de deixarmos de falar só do passado. Estamos juntos porque ainda nos amamos e podemos ser felizes toda a vida. Chegou a hora de dizermos que está tudo perdoado. Estamos juntos porque ainda acreditamos que a felicidade está no nosso amor. Valor ao que é passado. Tudo o que fizeste eu já esqueci. Eu ainda estou apaixonado. Todo o meu amor é só para ti. Vamos esquecer os maus momentos. Vamos aprender a perdoar. Teus sentimentos. Sei que não deixaste de me amar. Chegou a hora de deixarmos de falar só do passado. Estamos juntos porque ainda nos amamos e podemos ser felizes toda a vida. Chegou a hora.

dois amantes. Arrepiaste à chegada da escolha que traçaste na procura de alguém que não sabes ser. Tens um mundo a teus pés, à espera que o empurres uma vida à frente. Só tu podes vir. Pelas ruas, contar o tempo que passou, ver nascer um novo dia e sentir o medo de eu nunca chegar. Tens um mundo a teus pés, à espera que o embu. Não tenho nada tenho tempo para chorar. Voltas e voltas, e que grande confusão. Um homem anda aqui à toa, nem sinto os pés no céu. Não sei se mereço esta vida. De volta, ouvintes, depois deste momento musical que acabou com os Alcolemi, a música chamada Não Sei Se Mereço. Ouvintes, agora temos o nosso acordo ortográfico, mais uma vez. Não, esta por acaso tem a ver com as duas. Esta por acaso tem a ver com... Tem a ver com Portugal e Brasil. Tem a ver com as duas. Tem a ver com os dois países. É a primeira vez. As restantes tiveram a ver só com o Brasil. Enfim, depois do nosso acordo ortográfico vamos ter os Antecipadores com Horas de Prazer, também a Sara Tavares com Escolhas, e depois, já que estamos na terceira e última hora do nosso programa, vamos ter aqui também daqui a pouco o nosso boletim meteorológico com as temperaturas mínimas e máximas para cada capital de distrito, e também, sem esquecer agora, as cidades do... portanto, da Ilha dos Açores, ou do arquipélago dos Açores, não é? Portanto, vamos ter então daqui a pouco estas informações. Para já, o acordo ortográfico cedência da Rádio Câmara. Já está em vigor o novo acordo ortográfico. Com a reforma, nas palavras paroxítonas não se usa mais o acento no i e no u tônicos quando vierem depois de um ditongo, como por exemplo, baiuca, feiura. Atenção, se a palavra for oxítona e o i ou o u estiverem em posição final ou seguidos de s, o acento permanece. Exemplos, tuiuiu, tuiuius e piauí. Lembre-se, o acordo muda somente a grafia das palavras. Restringe-se, portanto, à língua escrita e não modifica a língua falada. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Só este momento Sempre precisará. Estamos ouvintes, depois deste momento, esta música de Sara Tavares, chama-se Escolhas. É uma música muito interessante e que eu aconselho, para quem eventualmente não o tenha feito, a escutar, mas não apenas a ouvir, mas sim a escutar, porque eu acho que vai ficar muito surpreendido com algumas coisas que ela diz na canção. Agora, vamos ao nosso boletim meteorológico. Pois, ouvintes, ora, já cá estamos então para as nossas temperaturas. Aveiro hoje andará basicamente pelos 8 graus de mínima e 16 de máxima, com céu pouco nublado e vento fraco. Já a cidade de Beja andará entre os 7 e os 17 graus. Na parte da tarde, o céu estará pouco nublado e o vento estará fraco. Bragança andará com graus entre os 1 e os 17, naquela que é a maior amplitude térmica do país, no dia de hoje. Céu limpo e vento fraco na cidade de Bragança. Também conto-lhe que na cidade de Braga vamos ter 3 graus de mínima e 19 de máxima. É uma amplitude térmica igual à de... igual Sim, igual à de Bragança. Céu limpo e vento fraco também. Na cidade de Castelo Branco, 5 graus de mínima, 18 de máxima, com céu limpo e vento fraco. Coimbra, 10 graus de mínima, 18 de máxima, céu pouco nublado, com vento fraco. Cidade de Évora, com 5 graus de mínima e 17 de máxima, céu pouco nublado e vento fraco. Faro, 10 graus de mínima, 18 graus de máxima, céu limpo, com vento moderado. No Funchal, 16 graus de mínima, 23 de máxima, com céu muito nublado e vento fraco. Cidade da Guarda, com 3 graus de mínima e 12 de máxima, céu limpo e vento moderado, aliás, fraco a moderado. Cidade de Leiria, com 9 graus de mínima, 19 graus de máxima, céu pouco nublado e vento moderado. Para a cidade de Lisboa, que é a capital do país, 8 graus de mínima, 18 graus de máxima, com céu pouco nublado e vento moderado. Na cidade do Porto, temos as temperaturas a oscilar entre os 6 e os 16 graus, com céu limpo e vento fraco. Em Porto Alegre, 7, 15, 07 de mínima, 15 de máxima, céu limpo, vento moderado céu limpo e vento moderado. Na cidade de Porto Santo, 15 graus de mínima, 21 de máxima, céu muito nublado e vento fraco. Já a cidade de Santarém terá 7 graus de mínima e 19 de máxima, com vento fraco e céu pouco nublado. Já Setúbal oscilará entre os 5 e os 19, com céu pouco nublado e vento fraco. A cidade de Vila Real, aliás, peço desculpa, de Viana do Castelo, andará com os termómetros a rondar os 5 e os 16 graus, com céu pouco nublado e vento fraco a moderado. Já a cidade de Viseu terá 3 graus de mínima, 15 de máxima, com vento fraco a moderado e céu limpo. Vila Real, por sua vez, 4 graus de mínima, 16 de máxima, céu limpo, vento fraco. Santa Cruz, 13 graus de mínima e 17 de máxima, com as temperaturas a rondar, aliás, com o céu com períodos muito nublado e vento moderado a forte. Cidade da Horta, com 14 graus de mínima e 17 de máxima, vento fraco a moderado, céu com períodos de muito nublado. Angra do Heroísmo, com 14 graus de mínima, 18 de máxima, céu com períodos muito nublado e vento moderado. Por fim, Ponta Delgada, com 15 graus de mínima, 18 de máxima, céu com períodos muito nublado e vento moderado. É assim o nosso boletim meteorológico. Vamos agora seguir com mais música. Lembrando que daqui a pouco ainda temos a Crã Digital, temos também a rubrica Poetas e também as soluções práticas. Por agora, tempo de ouvirmos música de Toy e Ana, nosso álbum de recordações. Tony Carreira e Ana Malhoa com Namoro à Moda Antiga. Depois, Jorge Ferreira com Paciência Coração. E por fim, a música de Luís Filipe Reis chamada Amor Sem Resposta. Vamos à música. Bom dia com a Antena Web. Não há uma noite em que me deite sem que olhe, sem que espreite o álbum de recordações. Não me levanto um só dia sem ver as fotografias em que nós estamos os dois. Não há nem uma só madrugada

viver assim. Neste amor sem resposta, gosto dela, mas ela de mim não gosta. Gosto dela, mas ela de mim não gosta. Não consigo viver assim, neste amor sem resposta. Gosto dela, mas ela de mim não gosta. Gosto dela, mas ela de mim não gosta. Bandeirosas vermelhas que pôs numa jarra, mas não leu o cartão. Convidei-a mil vezes para jantar comigo, sempre disse não. Não sei o que faça mais para que ela me queira. Eu já fiz tudo isto para ver se a conquisto, mas não há maneira. Não consigo viver assim, neste amor sem resposta. Gosto dela, mas ela de mim não gosta. Gosto dela, mas ela de mim não gosta. Não consigo viver assim, neste amor sem resposta. Gosto dela, mas ela de mim não gosta. Gosto dela, mas ela de mim não gosta. Não consigo viver assim, neste amor sem resposta. Gosto dela, mas ela de mim não gosta. Gosto dela, mas ela de mim não gosta. Não consigo viver assim, neste amor sem resposta. Gosto dela, mas ela de mim não gosta. Gosto dela, mas ela de mim não gosta. De volta, ouvintes, depois deste tema de Luís Filipe Reis, chamado Amor Sem Resposta. É verdade, é uma música que nos traz, então, este senhor da música portuguesa, este grande senhor da música portuguesa, que é Luís Filipe Reis. E, ouvintes, agora é tempo de irmos até ao nosso ecrã digital, saber o que é que temos para esta quarta-feira como sugestões. Daqui a pouco também vamos ficar com música dos agora fugiu-me aqui o nome. Rádio Macau, amanhã é sempre tarde demais, aliás, longe demais. E depois vamos ter ainda nesta sequência, mais uma vez, mas não é com a mesma música, Ana Moura, chama-se Desfado, o álbum e a música. Mas para já, o Ecrã Digital. Vamos lá. Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, de forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhares e milhões de humanos. Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, perto de si.

O grande medo que possuímos é o de descobrirmos a nossa verdade, impedindo que a nossa luz brilhe com a intensidade que merece. Este é o momento. O momento para agir com valentia. O momento de largar o medo. O momento de caminhar. O momento para evoluir e brilhar. Largue para poder avançar. Largar o filme derrotista. Todos nascemos com a capacidade realizadora de conceber filmes incríveis através da nossa mente. Concebemos filmes de terror, de desilusão, de seriedade e de derrota. Troque de cenário. Escolha momentos de amor que pulsem dentro de si. Cenários de paixão que incendeiem as suas decisões. Personagens inspiradoras que o impulsionem. Campos de cor que emanam cheiros familiares. Sons de conquista e gestos de vitória. Viva o seu filme inspirador. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção alternativa rádio. Uma produção alternativa rádio. Aqui, na sua rádio. Agora temos Conquistador dos Da Vinci. 11 horas mais 57 minutos. Hoje vamos ligeiramente para a hora das 12, mas isso já vos falo. Até já. Auditório, meu querido auditório, estamos de volta depois deste conquistador, não é? Que passou por aqui. Conquistador é o ouvinte que, ou bem, esperamos ser nós os conquistadores, os que conquistam a vossa preferência. Também pode ser, também dá. Bom, ouvintes, nós estamos quase no final da nossa emissão, mas é que ainda há tempo para termos aqui a rubrica do Luís Gaspar, não é? A rubrica Poetas. Hoje o poema é de Casimiro. Ele que nasceu em 1932 e ainda é vivo. É verdade. É um senhor e que senhor. Tem então um poema chamado Amando. Ou seja, Amando tudo junto. Para que fique bem claro. Não é a espaço mando, mas sim amando. Um poema de amor, portanto, declamado, como só ele sabe fazer, ou por quem só sabe fazer desta maneira. Luís Gaspar declama o poema de Casimiro de Brito. Há pouco não disse o apelido, peço desculpa. Casimiro de Brito, o poema Amando, declamado aqui por Luís Gaspar na rubrica Poetas desta quarta-feira. Amando noite e dia num hotel de Madrid, cheguei à conclusão que só o amor pode decifrar o segredo, que só no sexo se aproximam a música e a música de corpos habitados por essa poesia que vem do fundo. O amor é a entrega assassina que não se deixa fixar, a luz que vem do abismo e que nunca poderei colher, eu que já estou noutro lugar. Fodendo até cair para o lado, curámos o que estava doente, o teu corpo menino e o meu cadáver cansado. Exilados da Via Láctea e dentro dela, deste vaso louco onde se misturam os vivos e os mortos, todos em busca da luz. A minha luz foi vir-me quando me julgava cego e vazio. A tua luz foi quando abriste o que julgavas para sempre fechado. Auditório, chegamos ao final desta edição do nosso Bom Dia Antena Web. Que agora já é boa tarde, porque já são 12 horas com 3 minutos. É verdade. E pronto, ouvintes, chegamos até ao final desta edição do nosso Bom Dia Antena Web. Quero que saiba que foi um prazer enorme estar convosco e vou deixar-vos com duas músicas para finalizarmos esta edição do nosso Bom Dia Antena Web. São dois temas, como já disse, e são os dois em português, assim como eu gosto. E são eles Quero Te Abraçar, de João Portugal, e Perdoa-se, Peço Demais, dos Anjos, de Sérgio e o Nelson, não é? A dupla que fez parte, inclusive, dos extintos, mas sempre marcantes, Sétimo Céu. É assim que eu me despeço, agradeço pela vossa... Já agora, e também aqui fazer esta referência, que João Portugal fez parte também dos extintos, mas sempre enigmáticos, a excesso. É verdade. Quem é que não se lembra? Claro, quem é daquela altura, não é? Hoje quem tem 16 anos sabe lá quem é que era os excessos. Ouviu falar, não é? Não tenho ideia, não acompanhou. Mas o João Portugal então tem esta... Sim, porque já agora, sobre esta música do João Portugal, já passaram 16 anos. Ah, pois. E não só. A música dos Anjos já tem 17 e qualquer coisa. Verdade, verdade, quanto tempo passa. João Portugal com Quero Te Abraçar, música que vai fechar a edição de hoje. É dos Anjos, chama-se Perdoa-se, Peço Demais. Obrigado, ouvintes, pela vossa preferência. A todos uma ótima tarde. Às 15 eu regresso com Rádio Alegria. Até lá! se penso demais. Teus olhos em mim são fatais. Perdoa se me quero dar. Quem mandou a tua luz me enfeitiçar?